RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. No ar, a partir de agora, na RCI, programa Viver Bem, com a psicóloga Rosiane Delgado, descomplicando a vida para você viver bem. Olá, boa tarde a você. Hoje é dia 9 de março de 2019. Agora são 12:30. Boa tarde novamente, quem está nos ouvindo, e vamos embora. A partir de agora, você confere aqui na Rádio RCI, a sua rádio sempre ao seu lado, está no ar com a estreia do novo programa, Viver Bem, trazendo mais informações sobre comportamentos e dilemas da vida para pessoas interessadas em saúde como você. Sou Rosiane Delgado, psicóloga, e estaremos juntos até 13h. Estamos no Facebook e você pode também ver essa transmissão e interagir participando do programa. Agora, vamos começar o programa de hoje falando sobre o tema, o estresse na volta às aulas. O que seria esse estresse, né? Normalmente, todo começo de ano, muitos pais, muitas famílias, as próprias crianças e adolescentes, eles acabam passando por essa situação, né? Então, independente da idade, esse retorno às aulas, ele geralmente ele é marcado por expectativas, ansiedades e até um friozinho na barriga. O começo do ano letivo, ele tende a gerar essas sensações, assim, mistas, né, de empolgação, cansaço devido às longas férias e, ao mesmo tempo, essa preocupação com a volta e a rotina das responsabilidades. Mas o que, que acontece, então, ouvinte, com essa questão do estresse, né? Esse conflito que acaba atingindo, assim, uma faixa etária que envolve também uma certa maturidade, uma pressão na qual a criança ou aquela família está envolvido, ele vai despertar principalmente na criança e no adolescente vários desafios emocionais, podendo ocasionar o estresse. Porque nesse caso, o estresse para a família é diferente, por exemplo, do estresse para os adultos, né? A criança, ela tem uma dificuldade, na verdade, de processar todas essas situações. O adulto é mais comum, né? O adulto já se prepara, já se organiza, sabe que tem férias, período normal de aula, e isso não causa nenhum dano, assim, no seu dia a dia, né? Essa retomada. E, às vezes, eles nem percebem que para a criança é diferente, né? A criança, às vezes, tem dificuldade, né, de estar lidando com tudo que ela sente e que ela está vivendo em termos de situações novas. Por isso que é muito importante, sabe, podermos ter essa atenção voltada aos filhos nesse momento aí muito especial. Porque vão surgindo esse estresse, muitos medos, receios. E essa etapa é uma etapa que é importante ter esse cuidado para poder ajudar a criança na questão da segurança e na sua autonomia. As crianças, elas têm uma tendência muito, assim, importante, significativa em relação a esse período de transição. Porque muitas vezes retomar essa rotina não é uma tarefa muito fácil. Então, esse diálogo entre os pais, ele é muito importante. Os pais estarem atentos a observarem como é que os filhos estão se comportando. E como é que eles podem também observar esse estresse no próprio, vamos dizer assim, no cenário ou no comportamento do filho, né? Eles começam a observar que essa criança, ela está um pouco mais agressiva, tem uma impaciência, ela apresenta às vezes pesadelo, uma perda de apetite, uma dificuldade para dormir, um excesso de sono, um medo, às vezes um choro excessivo, incômodos intestinais, uma certa ansiedade, dor de cabeça, muitas vezes também uma desobediência. Então, isso podem ser sinais dessa necessidade de adaptação que está gerando um certo estresse. E como é que essa adaptação, ela muitas vezes, elas, vamos dizer assim, nos surpreende dentro de situações que podem ser visíveis, né? Isso acontece muitas vezes quando a criança, ela está num período de férias em que ela está usufruindo de um contexto bem diferenciado, em que ela está mais descansada, está com mais liberdade, os limites são poucos, são menores, né, em relação às responsabilidades que ela tem ao longo do ano. E na hora de retornar essas atividades, ela sente um pouco de dificuldade. O que que seria interessante, então, para os pais fazerem situações como essa? Evitar tudo que é a mudança brusca na rotina dos filhos. Então, isso é bem bastante importante. Mesmo não esteja mais no período escolar, é importante que essas alterações elas não sejam tão radicais. No momento que a criança sente essa alteração muito radical, ela vive isso de uma forma muito mais intensa e por isso que isso tende a gerar mais problemas para ela. Diferentemente do adulto que já está mais acostumado em fazer o manejo e administrar situações de mudanças mais bruscas, né? Então acaba sendo necessário, é importante, mesmo nas férias, nesse período de férias, principalmente férias maiores, né? Manter minimamente as regras básicas de rotina, horários para dormir, horário para comer, não sai muito daquele padrão. Colocar as crianças para manterem em atividades psicomotoras, são aquelas atividades em que a criança ela vai se movimenta, que ela não fique só no celular, mas que ela possa correr, brincar, isso ajuda bastante, mas que ela tenha também momentos para ler e, além de leituras, compromissos também com tarefas domésticas. Então, contribuindo, né, com aquela rotina dentro de casa. Porque pensa bem, se esse cenário ele se modifica no momento que a criança ela volta para o ano letivo, né, para a questão escolar, e tudo isso se insere novamente, fica um pouco confuso na cabeça dela. Uma outra situação que a gente pode pensar é quando a criança ela chega, né, no colégio e ela vai se deparar com colegas novos, turmas novas, um desafio maior dentro da escola em termos de aprendizagem. Então, isso é muito importante em que os pais possam manter um diálogo regular com esse filho, buscando identificar quais são as disciplinas com maior dificuldade, para poder ajudar a reforçar e incentivar essa segurança nas suas próprias capacidades. Ver as matérias que, em geral, a criança tem uma certa dificuldade. E a partir daí poder, ao longo do ano, ir construindo uma dinâmica que a criança possa superar. Então, essa segurança de suporte, ela favorece muito tanto a criança como o adolescente, para que ele se sinta mais amparado, para que ele possa encarar esse no novo desafio, porque cada ano que envolve uma questão de um ano letivo é um desafio novo para essa criança e para esse adolescente, né? Uma situação que a gente pode observar, uma terceira, na verdade, seria essa condição agora da perda especificamente de amigos. Então, muitos têm aquela expectativa de retornar para a escola para encontrar aquele grupo de amigos que normalmente só encontram realmente no ano letivo. Outros têm, na verdade, uma expectativa, mas na verdade é uma expectativa que envolve uma apreensão, uma insegurança, porque eles às vezes estão mudando de escola e vão conhecer amigos novos. E isso dá um certo receio, porque eles querem ter uma segurança de que eles vão poder encontrar pessoas, que eles vão poder se entrosar, que eles vão se sentir pertencente naquele novo lugar. E aí, nesse caso, cabe não só a família, mas também esse entrosamento entre família e escola para ajudar nessa mediação do processo de socialização, de como é que pode aproximar, né, essa criança ou esse adolescente, principalmente criança ou às vezes um adolescente muito tímido, à questão das aulas, a um retorno, a poder se socializar, fazer novos amigos, sentir mais pertencente a esse lugar. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre o estresse na volta às aulas, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência para falar a história do garoto Gabriel e o seu estresse no retorno às aulas. Isso aí. Estamos apresentando o programa Viver Bem. Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia, programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Voltamos a apresentar Programa Viver Bem com Rosiane Delgado. Bom, eu aproveito agora a volta do nosso intervalo para dar um alô e um abraço aí aos ouvintes. Conto com vocês aí para estarem ligados conosco aí, não só hoje, mas também todos os sábados, nesse mesmo horário, do meio-dia e meia a uma hora. Bom, eu comecei falando hoje sobre o estresse na volta às aulas, né? Falei rapidamente sobre esse tema, o nosso tempo ele é curtinho, mas agora, dando continuidade, eu vou falar, nesse bloco agora, eu vou falar da história do garoto Gabriel. Então, o que, que esse bloco ele representa? Eu vou trazer histórias da vida real, que acontece comigo, acontece com vocês, acontece com o nosso vizinho, algum parente. Só que, claro, né, eu vou mudar o nome dos personagens, porque é uma questão de sigilo e privacidade das pessoas. Esse garoto Gabriel, ele tem 8 anos de idade e a sua família, ele e a sua família, eles passaram por um estresse no retorno às aulas, que não foi fácil, gente. Que família é essa, né? Então, eu vou falar aqui, ó, Luciana, 42 anos, advogada, casada com João, 43 anos, empresário. Ambos trabalham manhã e tarde e moram em Foz do Iguaçu. Além do Gabriel, eles são pais também da Laura, de 3 anos. Qual foi o problema, então, aí que aconteceu com essa família envolvendo a questão do estresse à volta às aulas? A Luciana e o marido, o João, eles buscaram ajuda psicológica quando, no início do ano letivo, eles se depararam com a dificuldade do Gabriel e a resistência, né, do filho, e não queria a escola, preferindo ficar na casa da avó, ir para o trabalho dos pais ou ficar em casa. Não importava, ele não queria ir para a escola. E isso começou a agravar a situação. Então, a Luciana, ela observou que o problema só aumentava. Quando ela ia deixar o Gabriel na escola, ele começava a chorar compulsivamente e repetia que não queria ficar na escola. Com o passar dos dias, né, a situação ia se agravando, porque o Gabriel se recusava muitas vezes a tomar banho, para ir para a escola, não queria almoçar. Ao chegar na porta do colégio, ele não queria descer do carro. E quando ele aceitava entrar na sala de aula, ele não colaborava com a professora, ele não se empenhava para aprender o que estava sendo ensinado, nem participava das atividades de sala. Ou seja, ele realmente se recusava a entrar no ritmo das suas responsabilidades, né? Só que o estresse do Gabriel, ele só aumentava, e não só para ele, mas também para as pessoas à sua volta, né? Família, escola, e isso foi tomando uma proporção muito grande. Gabriel chegou ao ponto de, antes de ir para a escola, ele depois de almoçar, sabia que tinha que ir para a escola, e acabava vomitando toda a comida. Vejam bem, olha a situação dessa família. E por fim, como se não bastasse, né, ele começou a agredir, ele começou a quebrar objetos em casa, agredir de fato fisicamente os familiares, pessoas mais vulneráveis, toda vez que se começava um movimento para ir à escola. Então, os pais, né, a Luciana e o João, eles entraram num desespero comovente, sem saber mais o que fazer para resolver a situação. Buscaram, então, ajuda psicológica e, a partir daí, eles foram encaminhados para uma avaliação, claro que também pediátrica. Foram feitas orientações aos pais quanto às mudanças, né, da dinâmica familiar, tanto da parte da perspectiva do atendimento psicológico, quanto também a criança foi encaminhada para a psicoterapia infantil. E isso foi muito importante, porque esse cenário, ele começou aos poucos ele ser modificado. E ficou muito claro, gente, que o problema do Gabriel estava muito relacionado com essa organização familiar que estava tendo poucos limites, as regras não estavam claras e a criança ela não estava sendo, vamos dizer assim, educada de uma forma mais adequada para reconhecer as suas responsabilidades, a responsabilidade sobre si mesma, né? Resumindo a nossa história de hoje, uma criança bem educada, com limites claros e bem estabelecidos, ela não dá piti, gente. Então, é muito importante que os pais estejam atentos a essa questão da educação, dos limites e de como essa organização familiar ela precisa ter um cuidado que envolve a questão do zelo pelos filhos, mas colocando as responsabilidades. Bom, gente, essa foi a história do Gabriel. Para a próxima semana, nós teremos a história da Brida. E agora, nós vamos novamente para um rápido intervalo e voltaremos na sequência para dar algumas dicas de leitura sobre o controle do estresse. Estamos apresentando o Programa Viver Bem. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compoclinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo. Instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compoclinic, a boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence. A 5 minutos do centro da cidade. Próximo ao início da Avenida Felipe Vancher. Com área privativa de 74 metros quadrados. Com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos. Financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948-0137. Bioetos, especializados em você. Você quer aumentar sua renda? Seja um revendedor Cacau Show. A loja Cacau Show do Shopping Catuai Palladium tem uma proposta para quem quer revender produtos da marca e aumentar seus ganhos mensais. Aos sábados, às 10 da manhã, a loja promove a palestra gratuita com café e chocolate para a apresentação do sistema de revendas Cacau Show. Não perca a oportunidade às 10 da manhã no espaço Eco Room do Shopping Catuai Palladium. Outras informações através do WhatsApp 45 99156-6359 ou na página Cacau Show Catuai Palladium na rede social Facebook. Voltamos a apresentar Programa Viver Bem com Rosiane Delgado. Boa tarde novamente. Estamos agora no terceiro bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre o tema estresse à volta às aulas. E agora, chegando nesse último bloco, com o prazer de ajudar vocês nessa desafiante tarefa de prestar apoio ao seu filho, reuni algumas dicas de leituras inspiradoras. Tem um livro muito interessante que ele se chama Estresse em Crianças e Adolescentes, da Marilda Lippe. Na verdade, ela é uma das organizadoras, né? Editora Papyrus. Esse livro, ele vai falar o quê? De crianças e adolescentes que passam por momentos difíceis sem ninguém identificar que estão atravessando períodos de estresse. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né, gente? Criança estressada, quando não tratada, ela pode se tornar um adolescente estressado. Nossa, gente, adolescente já é uma fase difícil. Estressado, então, né, não é fácil. Porém, se também não tratar o adolescente estressado, ele vai se tornar um adulto sem recursos emocionais para lidar com os desafios da vida. Ou seja, a questão do estresse, ela pode começar já desde a infância. Só que começou, a gente já precisa tratar, né? E esse livro, ele fala sobre isso. Ele também traz um alerta nesse livro sobre os perigos exatamente do estresse não controlado. Alguns dos maiores especialistas e pesquisadores, professores, clínicos, explicam no livro como reconhecer os sintomas, identificar as causas do problema e desenvolver estratégias de enfrentamento. Então, esses autores, eles vão oferecer sugestões para que os pais, educadores, possam ajudar no controle do estresse nessa fase da vida. Que, no caso, que a gente vai estar falando, crianças e adolescentes, né? E isso vai o quê? A proposta é minimizar os riscos, diminuir então esses riscos e contribuir com o desenvolvimento mais sadio e feliz dessa criança e adolescente. Então, essa é uma ótima dica, gente. Eu acho que vale a pena vocês buscarem, quem tem interesse sobre esse tema, quem tem esse problema em casa, com crianças muito estressadas, adolescentes, vale a pena ler, procurar entender sobre o assunto para ver a melhor maneira de como ajudar, né? Claro que se esgotou os próprios recursos, vale a pena também pedir ajuda profissional. Que aí, no caso de um profissional, seria um psicólogo para poder estar ajudando nesse manejo da resolução do problema, né? A outra dica de leitura é o livro Estresse, Como Lidar com as Emoções que Tiram Você do Sério. Nesse caso desse outro livro, que também são vários autores, dentre eles o Adrian Satti, da editora Sextante. O livro, ele já vai apresentar assim, um plano para que a própria pessoa possa dar um basta na sua sensação de esgotamento que vem tirando o seu sono, a sua energia, a sua alegria de viver. E traz uma proposta de que a habilidade de controlar as emoções é o elemento crucial da gestão do estresse. Porque se a gente for pensar, né, o estresse tem aquele estresse que ele é positivo, e o estresse negativo. Só que a gente está falando da perspectiva, ou vamos dizer assim, do estresse mais negativo, que é aquele que causa problema. Porque aquele estresse positivo, que é aquela ansiedade, aquele movimento que nós sentimos antes de fazer uma prova, mas que nada assim seja tão difícil para a gente consegue administrar, então é uma coisa positiva. A pessoa não é fria na hora de passar para uma situação de avaliação, de teste, essas coisas, né? Isso é um exemplo. E no caso aqui, é quando esse estresse, ele já domina a pessoa quase que por completo. Isso acaba sendo um problema bem sério. E esse segundo livro, ele não vai trazer só mais a perspectiva da criança e do adolescente. Esse segundo livro, ele vai trazer, de modo geral, principalmente a condição do adulto. E que o livro, ele é uma ferramenta, ele vai trazer ferramentas, né, para permanecer, para que a pessoa consiga se permanecer focada nos seus objetivos e se livrar das emoções negativas, injustificadas, que elas não têm razões de existir. E para isso eles apresentam o quê? 24 fatores que influenciam esse estresse, que a ideia é eliminar o estresse, colocando a possibilidade de eliminar o estresse, dentro dessa perspectiva de coisas ruins, pensamentos ruins, e trazer a condição de uma saúde, de um bem-estar. E essa maneira de enfrentar tudo isso, ele ensina no livro a partir de habilidades, como identificar as armadilhas comuns do pensamento, ou seja, que pensamentos a pessoa, ela muitas vezes tem, que acaba não colaborando muito com o seu bem-estar. Livrar-se das emoções negativas que colocam a pessoa para baixo, manter a calma quando estiver sob pressão, dormir melhor, livrar-se do cansaço. Olha que maravilha, hein? Esse livro está prometendo. Conquistar o controle dos seus hábitos alimentares, eliminar a falta de disposição para exercitar-se, identificar o seu propósito mais profundo e eliminar suas ações e alinhar suas ações com seus objetivos. Então, esse livro está trazendo realmente uma perspectiva muito interessante para o estresse, que tudo isso é voltado para quê? Para encher a vida da pessoa de satisfação e de alegria, né? De forma que a pessoa consiga lidar com essas situações que ocorrem com ela no dia a dia. Então, dessa maneira, caros ouvintes, eu vejo que é super importante. O estresse, ele acaba trazendo muitos problemas para nós no dia a dia, porque ficar estressado hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, né? Porque é um engarrafamento, são cobranças no trabalho, é falta de tempo, é conflito dentro de casa, conflito no trabalho. E isso tudo, muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade de administrar, de gerenciar tudo isso, isso vai gerando uma pressão, isso vai gerando um desconforto. E dependendo da pessoa, aquilo vai se manifestando depois no próprio corpo dela, na saúde, porque muitas vezes ela não consegue falar, não consegue, vamos dizer assim, fazer a gestão de todo esse processo e como melhorar a situação. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa hoje. Essas foram as dicas de leitura sobre estresse ou como lidar com estresse. Quero poder contar com vocês novamente no próximo sábado, ao meio-dia e meia, a uma hora. Neste sábado, 9 de março de 2009, agradeço a companhia de vocês, caros ouvintes, estaremos de volta. Dia 16, nós vamos falar sobre a importância de seguir em frente diante do fracasso. É isso aí. Tchau para vocês. Até mais. A RCI apresentou o programa Viver Bem, com Rosiane Delgado. De volta no próximo sábado, meio-dia e meia, na RCI, sempre ao seu lado.